Boa noite, ouvintes. Quem está falando aqui é o Renato, baixista do Delomax. Eu sou o correspondente exterior aqui do programa. Eu vou estar sempre em algum lugar diferente de tempo e espaço. E aproveitando então esse primeiro fator, vamos voltar aqui um pouco aos anos 60, onde a gente vai ouvir dois tipos de bandas formados por garotas. O primeiro são as Shangri-Las, que era o estilo girl group, né? Que era, assim, grupos vocais bastante inspirados pelas produções do Phil Spector, né? E depois a gente vai ouvir The Bellies tocando Comeback, uma banda garageira feminina. Is she really going out with him? Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? Mm-mm. By the way, where'd you meet him? We see. That's when I fell for the leader of the pack. My folks were always putting him down. Down, down. They said he came from the wrong side of town. What do you mean when you say that he came from the wrong side of town? They told me he was bad. Sort of small, he kissed me goodbye. The tears were beginning to show. As he drove away on that rainy night, I begged him to go slow. What he heard, I'll never know. I felt so helpless, what could I do? Leader of the pack. Bom, estou aqui de volta. Aí agora vamos então mover um pouco aqui no espaço. Nós vamos ouvir agora duas músicas que estão no tributo do Nino Ferrer, que é uma espécie de soulman francês que ele juntava soul, garagem, groove de órgão, yeyê, vários tipos aí de som, né? E a gente vai ouvir também duas bandas tocando música dele, que são também de lugares que fogem desse eixo Estados Unidos, Inglaterra, né? A gente vai ouvir o Curly Wurly e antes deles ainda os Derangers, uma banda sueca e depois uma banda alemã tocando cover de um francês. J'avais pas vu venir ça. Oh la la la la la. J'avais pas vu venir ça. Oh la la la la la. J'avais pas vu venir ça. Oh la la la la la. Où est donc passé ce chien? Je le cherchais partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici? Je ne le pèterai pas. Veux-tu venir ici? Je ne veux pas. Veux-tu venir ici? Où est donc passé ce chien? Je le cherchais partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici? Je ne le pèterai pas. Veux-tu venir ici? Quand on est arrivé. chante.